Tá ao vivo? Ao vivo? Ao vivo! Saudações, alviverdes, gripadas a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Programa que vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Aqui no youtube.com/verdazo1914. Tô zoadaço hoje, rapaziada. Tudo começou, na verdade, naquela quinta-feira, que eu forcei bastante a garganta. E aí irritou tudo, e aí abriu a porta, né? Os bichinhos fazer a festa. E aí foi só piorando. Aí hoje a casa caiu. Mas vamos lá, né? Se eu fosse da Globo, se eu fosse da ESPN, da Fox, os caras botavam outro no meu lugar. Aqui não tem ninguém no meu lugar. Aqui, se eu sair, acabou, né? Então, o Verdasso, o Periscatso não pode parar. E vamos em frente. Não é cenário isso aqui ainda, viu, André? Isso aqui é só um negócio provisório, porque eu ainda estou terminando a mudança. Ainda tem muita coisa para fazer aqui. Mas a gente vai fazer um negócio caprichado aqui. Vamos lá. Leandro de Souza, está sem imagem? Não, está com imagem. Mas vamos lá. 7 jogos sem tomar gol desde que o Roger saiu. Parece que o time estava precisando de uma linguagem mais simples. Parece que os atletas que muitos na época do Roger começavam a falar que era para vender todo mundo, que ninguém presta, que é tudo, né? Agora parece que os atletas não são tão ruins assim. E tá muito fácil hoje bater no Roger e exaltar, né, como se diz hoje, exaltar. E puxar o saco do Filipão. Não que o Filipão não mereça. O Filipão é sensacional, né? Eu admito que eu estava receoso do quanto ele poderia se encaixar no futebol de hoje. Ele que passou tanto. Ele que vinha de, lógico, um trabalho notório muito ruim na seleção brasileira. Na verdade, nem foi tão ruim, o resultado foi muito ruim, né? E daí ele foi mal no Grêmio e foi para a China. E aí na China, você fala, pô, China, né? Só que na China foi um monte de técnico bom ali, ninguém ganhou nem 10% do que o Filipão ganhou. Então o Filipão é isso, cara. O Filipão é um cara. Aliás, todos os técnicos são. Que ele precisa dar liga com o grupo. Se dá a liga, se acende ali a luzinha, funciona. É claro que técnico novo tem prazo de validade se o trabalho não for de verdade. O que é de verdade? Taticamente consistente, aproveitando o que cada atleta tem de melhor, estabelecendo uma relação legítima. Que às vezes é só aquela coisa de, pô, estamos se conhecendo, né? Todo mundo dá o seu melhor. Depois, quando vai se acostumando, todo mundo já fica de saco cheio. Então, se o negócio não for legítimo, cai. Aliás, essa é uma das razões por que se gosta tanto de trocar de técnico aqui no Brasil, né? Então, parece que o Filipão está construindo esse negócio. Parece que o Filipão está conseguindo levar o grupo muito bem. Menos de 30 dias, né? São menos de 30 dias de relacionamento ainda. Mas, ao que parece, o grupo está absorvendo muito bem. E aí vai entrar naquela bola de neve positiva. Ou seja, começa a vir os resultados, pega confiança. Pega confiança, o time fica mais forte ainda. e mais receptivo ainda às mudanças que ele venha a fazer. Ao passo que, se começasse mal, chegou esse velho, porra, o cara tá no século passado, e sabe, e aí era temporada pro vinagre. Então esse começo foi muito importante. Mas eu dizia que era muito fácil bater no Roger. Ah, tá vendo como o Roger não prestava? Eu acho isso de uma rasura tão grande. Já te respondo, viu, Harley Cavalcante? Já te respondo. Tá louco para vir um bobão me perguntar isso, tá? Já te respondo. Tá muito fácil de bater no Roger. E não é justo. Não é justo bater no Roger. Primeiro porque o. Aliás, eu recomendo que vocês leiam uma thread que fez o André Galvão da Bandeirantes no Twitter. Procure o André Galvão no Twitter, ele fez uma sequência ali de 7 ou 8 tweets muito oportuna. Eu achei muito válido, muito válidos dos argumentos dele. Basicamente, ele dizia que Filipão tem muito mérito, Filipão tem conseguiu extrair o melhor de cada atleta, recuperou alguns atletas muito rápido na base do relacionamento, coisa que o Roger não conseguiu. E então, mérito do Filipão. Mas isso não quer dizer que o trabalho do Roger era um lixo. Ao contrário. O Filipão, bem ou mal, ele está aproveitando boa parte do que o Roger fez, embora os estilos de jogo sejam totalmente diferentes. Mas, por exemplo, no começo do ano, quem era a dupla de zaga titular? Para qualquer um de nós aqui. Ó, cada um tinha a sua, mas eu duvido que 10% colocasse o Antônio Carlos entre a dupla de zaga titular. E o Roger colocou o Antônio Carlos. E hoje o Antônio Carlos é titular absoluto do Palmeiras. Hoje a gente discute quem vai ser o parceiro do Antônio Carlos. O Antônio Carlos é a referência da zaga do Palmeiras. Isso é importante, né? Isso é bem importante. Que mais? O Roger, ele deu uma noção tática para esse time muito importante. O Bruno Henrique é invenção do Roger. Um volante que já meteu 11 gols e já estamos em agosto. 11 gols no ano. Então você não pode jogar fora um trabalho como esse. E o Filipão está aproveitando tudo isso. Claro, aos poucos ele vai dando os toques dele, mas quem garante que o Roger, que foi um cara que comandou o time por 6 jogos na Libertadores, na primeira fase da Libertadores, ganhou 5 e empatou 1, não ia continuar com essa pegada? Quem garante que o Roger, que foi um cara que deixou o time com quase 70% de aproveitamento, não ia chegar aos títulos que a gente quer? Do jeito dele. Eu admito, eu também não estava satisfeito com a forma que o time estava jogando. Estou muito mais satisfeito agora. E acho que a mudança acabou sendo positiva, mostrou-se positiva. Mas temos que admitir que foi um golpe arriscado. Pelo menos correu o risco. Está se mostrando até o momento um risco. O risco está sendo recompensado. Mas continuo achando que naquele momento a decisão não foi certa. Não de chamar o Filipão, mas demitir o Roger. Não era certo. Acabou dando certo. Ótimo. Estou muito feliz com isso. Mas não é por isso que essa vai ser sempre a solução, gente. Pegar os resultados do Filipão agora e esfregar na cara do Roger, olha que, pô, os resultados do Roger são ótimos. São ótimos. É que ele perdeu jogos importantes e muitas vezes por problemas de falha individual de jogador, não do Roger. Repito, eu não estava satisfeito com a forma que o time estava jogando. Mas precisava dar tempo. Ah, 7, 8 meses. Às vezes funciona, às vezes não. Às vezes precisa do tempo. Só que a hora que dá a liga, a hora que o entrosamento pega, a recompensa vem. E essa acho que vai ser a eterna briga no futebol brasileiro. Uma das, né? Tem as brigas do pontos corridos, às vezes mata-mata. Essa é uma delas. Dá tempo para o treinador ou troca o treinador e traz outro? Paciência, sabe? O negócio é jogar uma temporada fora. Bela merda jogar uma temporada fora. É uma temporada. O Palmeiras tem 104 anos. Vai fazer 104 anos agora no domingo. Uma. Que, na verdade, não é jogada fora. É um investimento. Você está investindo tempo na formação de um time que vai, se o plano der certo, dominar 3, 4, 5 anos de futebol brasileiro. E é isso que tem que começar agora de novo com o Filipão. Tem que começar isso agora. Perdemos a chance com o Cuca, perdemos a chance com o Roger, agora temos a chance de começar de novo com o Filipão, que comece esse trabalho e que crie-se uma identidade com o Filipão. Para daí ser feito um projeto para dar continuidade. Talvez com o Paulo Turra, quem sabe? O fato é que deu liga, o fato é que, de forma muito simples, ele reconstruiu a defesa. Talvez o Roger ainda tenha alguns detalhes para aprender como técnico, coisa que o Filipão já passou do tempo, né, de aprender coisas, e agora ele só ensina. Ou talvez o Roger nunca venha a ser um bom técnico. Mas a gente tem que olhar para frente. Então ficar nessa vingancinha com o Roger, eu falei que o Roger... Pare. Não leva nada isso daí, só aumenta a animosidade. Aliás, é que nem fez o glorioso... Ai, eu tava louco pra alguém perguntar isso pra mim. Harley Cavalcante. Ele já chega assim, boa noite. O zagueiro paraguaio é ruim? Tipo, tacando na minha cara aqui. Pô, joga muito esse Paraguai. Jogou bem ontem. Jogou bem ontem, outro jogo com o Vasco, ele também... Jogou direitinho. O que eu falei sobre esse cara? Eu falei que ele era grosso. E ele é grosso. Eu falei que ele era ruim. Ou posso até ter falado ruim. Posso ter usado essa palavra. Não me lembro, na verdade, se usei essa palavra. Mas eu tenho certeza do que eu estava querendo falar. E eu expliquei. Eu botei no contexto. Se eu falei ruim, eu botei no contexto. Eu falei assim, olha, o cara é grosso. O cara com a bola no pé é um desespero. O cara corre torto para a bola. O cara não tem panca de jogador. Ele não tem mesmo. Agora, ele mostrou que ele sabe se colocar, que ele sabe rebater, que ele sobe bem de cabeça, que ele entra duro, que a canela dele não é de osso, é de aço, porque a entrada que ele levou ontem não é brincadeira. Mas ele continua sendo grosso. E se tiver que escolher para pelada, vem você, para mim ele é o último. O que não faz dele um mau zagueiro, porque se ele fosse craque de bola, ele seria atacante, não um zagueiro. Agora, eu acho que zagueiro tem que saber o que fazer com a bola no pé, no mínimo. E isso é uma temeridade no caso dele. E ontem ele deu um passe no pé do Carpegiani, que todo mundo deve ter visto, que eu acho que corrobora com o que eu estou falando. Eu não estou cornetando o Gustavo Gomes. dizendo não presta, é ruim. É... Ao contrário, eu torço para que todo mundo perceba logo que ele tem uma seríssima dificuldade com a bola no pé. Seríssima. E que não seja necessário, de repente, tocar uma bola para ele quando ele estiver sob pressão. Senão ele vai disparar. Talvez dois jogos não tenham sido suficientes para todo mundo perceber isso. É... Assim como dois jogos não são suficientes para falar, porra, ele joga muito, ele fez dois jogos bons. O que não significa que já está consagrado. Então, se eu fosse vocês, eu esperaria um pouco mais antes de vir com gracinha para cima de mim. Porque que ele é grosso, eu não tenho dúvida nenhuma, é só ver os vídeos dele e ver as poucas jogadas que ele teve a bola no pé aqui, que você olha e você fala, esse cara não quero no meu time da pelada, não. E não quero mesmo. Até porque é diferente, né? Um societyzinho e tal, do que um campão. Entendam o que eu quis dizer. O cara é ruim de bola. O que não quer dizer que ele não pode ser um bom zagueiro. Dá para vocês verem a diferença disso? Que dá, né? Preciso dar um alô aqui pro Lucas Adriano, que já está perguntando se o Gomes vai tirar a vaga do Dracena. Eu acho que essas duas partidas. Ele que fez o superchat, né? Aliás, façam o superchat. Apoiem a nossa transmissão, apoiem o nosso canal. Estamos crescendo dia a dia. É importante a ajuda de vocês para tornar o nosso canal cada vez mais conhecido e também para que a gente possa continuar investindo na tecnologia, na estrutura e etc. Né? Esse cenário bonito aqui, você investindo. Com esses dois jogos, viu, Lucas? O Gustavo, ele se credencia a brigar com o Edu Dracena. O Edu Dracena também não estava fazendo uma performance inquestionável. Tanto que todo mundo pedia zagueiro, zagueiro, zagueiro, zagueiro, e foi esse que trouxeram. Mostrou-se firme até agora. Mostrou-se um cara confiante. Ele vai para as bolas com confiança. O Thiago Martins, ele jogava muito parecido com o Gustavo Gomes. Em que sentido parecido? Rebatia a bola. A bola chega e ele rebate. A bola chega e ele rebate. Por exemplo, ele rebateu a bola para o meio que o Rodrigo Andrade estava na meia-lua e bateu. E se ele bate direitinho, o Everton não pegava. É que ele bateu mais ou menos ao alcance do Everton. O Everton fez uma boa defesa. Mas foi uma rebatida para o meio, que não pode. Então, vocês estão encantados com ele? Ele fez realmente uma partida boa, mas ele comete erros, como todo zagueiro comete erros. Como o Edu Dracena comete erros, como o Antônio Carlos comete erros, como o Clebão cometia erros, como o Luiz Pereira cometia erros. Todo zagueiro erra. Então, ontem ele errou. Já errou, um erro grave na segunda partida, mas beleza. Não tem problema. Não é isso que vai queimar ele. Lembra o Vitor Hugo? Vitor Hugo errou num derby, acho que no terceiro ou quarto jogo dele no Palmeiras. E não deixa de ser bom zagueiro por isso. Agora, não vamos começar a endeusar esse cara, hein? Que ele é ruim de bola. Mas ele pode, sim, disputar. Nesse momento, ele disputa a posição com o Edu Dracena. E aí é a observação do Filipão, são os treinos que vão decidir. Deixa eu pensar aqui. Tinha alguém aqui que fez um. Aqui, Kaique. A questão do vestiário com o Filipão corrobora com a tese de que 50% do futebol é confiança. Davidson é um exemplo de resgate do Big Fio. Veja, não é Big Fio, hein? Isso é de Big Fio. Aliás, outra coisa que me deixa puto é quando ninguém começa a falar la décima. O Real Madrid teve, quando ganhou a décima Copa dos Campeões, fala la décima. Aí vem os brasileirinhos É, colonizadinho, fala lá décima também. Vai pro inferno. Parem, nem ninguém tem que falar lá décima. Por palminhas. É, então, 50% do futebol é confiança? Eu não sei quanto por cento. É difícil você botar um índice. Mas é uma parcela importante. Acho que quem joga bola sabe, né? Quando você ia jogar bola, quando você vai jogar bola, eu ia no meu caso, né? Não jogo mais. Quando eu ia jogar bola, tinha dia que assim, você tava chegando no campo, você falava: porra, hoje eu vou jogar pra cacete. Hoje eu vou jogar muito. Não sei, eu tô sentindo que hoje eu vou jogar muito. E chegava lá e arrebentava. E mesma coisa ao contrário. Você falou, puta, hoje eu tô indo só pra não ouvir nego encher o saco que eu ramelei. Que por mim eu nem saía da cama. Aí chegava lá, jogava porra nenhuma. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Acho que o futebol profissional deve ser um pouco parecido, ou muito parecido, porque a essência é a mesma. É claro que você sendo profissional, a sua motivação é outra. A gente vai jogar bola para se divertir. Os caras vão jogar bola por obrigação, tem uma pressão, tem uma cobrança por resultado. Mas a essência é a mesma. Então, se você está se sentindo bem para jogar, fala, puta, hoje, você joga bem. Se o ambiente está ruim, se um olha para o outro e fala assim, puta, não vai dar certo de novo. E aí o que acontece? Como tem muita cobrança, quando você está jogando aqui no amador, você perde, o que acontece? No máximo 10, 15 minutos de nego enchendo o teu saco, depois você já está tomando cerveja e já acabou. Né? Profissional, não. Se ele perde o jogo, ele não pode sair de casa, a família dele passa a ser hostilizada. Então, isso tudo deixa os caras muito tensos. E aí, se os caras acham que vai dar errado no próximo jogo, os caras já vão travados. Então, conta muito a confiança. Os caras têm que estar confiantes no esquema. Ah, então isso quer dizer que eles não confiavam no esquema do Roger? Não sei. Não sei. Não sei até que ponto. Pelo que a gente notava nas entrevistas, eles tinham confiança no Roger. Mas a gente sabe que nas entrevistas os caras nem sempre falam o que sentem de verdade. E aí cai no que a gente sempre fala aqui. É muito importante dar continuidade nesse projeto do Verdazo. Que o próximo passo, gente, é eu ir para a academia. É eu me tornar um setorista do Verdazo lá dentro da academia. E aí eu vou sentir o clima lá dentro. E aí eu vou falar para vocês, olha, eu tô sentindo que tá assim, que tá assado, que tá ruim, que tá bom, enfim. Porque tudo que eu vou falar aqui para vocês é, porra, sabe, de tentar captar um olhar, uma fala, numa entrevista, que é muito pouco, convenhamos. Então eu preciso ter essa segurança para ir para academia e fazer esse trabalho. E chegar aqui para vocês e falar, ó, tá errado, não, tá certo, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquele outro. Então, por que que eu preciso desses padrinhos, chegar a 1.000 padrinhos? É o que eu sempre falo aqui. Eu preciso viver, eu vou viver disso. Minha proposta é essa, eu vou viver disso e vou fazer isso para todo mundo. Eu vou fazer isso para a torcida do Palmeiras. Eu tô dando uma alternativa para a gente não depender dessa imprensa aí que fala até hoje que o Palmeiras não tem 9 títulos brasileiros. Nem a ESPN fez hoje. E 100% da imprensa fala que o Palmeiras não tem campeonato mundial. 51 anos foi um campeonato de merda. Então, a gente precisa dar uma alternativa para a torcida do Palmeiras. Então, essa é a minha proposta. Só que eu preciso ter segurança financeira para fazer isso. Por isso que eu preciso de 1.000 pessoas me apoiando. Nesse momento, nós somos em 425. Começamos esse trabalho aí, ó, já algum tempo, e daqui a algum tempo a gente chega na meta, a gente bate a meta, e aí eu vou para a academia e eu vou poder passar tudo isso para vocês. Mas, nesse momento, Kaique, eu não sei até que ponto o problema era a confiança, com o Roger, ele agora deixou de ser com o Filipão. É, você mencionou aí que o Daverson é um exemplo de resgate do Filipão. Sim, faz parte do estilo do Filipão jogar para o centroavante, né? Aprontar o jogo para o centroavante. Então, o Borja já fez 2 gols logo no primeiro jogo, depois que ele voltou da lesão. O Daverson começou a fazer gol. É o estilo do Filipão. E funciona. É simples. É de fácil assimilação. Mas, por outro lado, também é de fácil assimilação pelos adversários. Daqui a pouco eles vão manjar esse jogo do Filipão. E aí o Filipão vai ter que começar a tirar a carta da manga. Posso assim, mas agora eu tenho esse outro aqui para fazer, agora eu tenho aquele outro ali para fazer. Então, hoje a gente está empolgadão, com toda a razão, né? Mas pega uma sequência de. Ai, precisa nem ser uma sequência muito grande. Perde um jogo e depois perde do Corinthians na sequência, para você ver o que acontece. Vocês vão querer derrubar o Filipão. Todos vocês que estão empolgados aí, vocês vão querer derrubar o Filipão. Nicolas, um grande abraço. Você que chegou atrasado e fez um superchat aqui, só porque chegou atrasado. Ah, cara, não tem essa de chegar atrasado, né? Hoje o celular todo mundo tá vendo, né? Em qualquer lugar, né? Mas enfim. O Sérgio pergunta se eu consigo cobrir o Palmeiras na academia sem ser jornalista. Claro que eu consigo. Porque, na verdade, eu tenho. A legislação permite que qualquer cidadão exerça a profissão de jornalista. O que eu não tenho é a formação acadêmica de jornalista. Mas eu posso exercer o ofício de jornalista. A lei faculta isso. Qualquer pessoa pode exercer a função de jornalista. Basta você fazer um registro no Ministério do Trabalho e você está qualificado. Agora, para que que existe a faculdade? Para que que existe o diploma? Porque existe toda uma série de procedimentos, uma série de ritos que um jornalista, um bom jornalista, deve seguir, e isso se ensina numa faculdade. Eu faço jornalismo de tanto que eu vi isso na vida. Eu consumo jornalismo esportivo desde que eu tenho, sei lá, 6 anos de idade, 5 anos de idade, e hoje eu tenho 47. Então, eu aprendi vendo os caras, né? E muitas vezes eles mesmos discutem a profissão entre eles. Isso acaba sendo um aprendizado constante. E claro, tem algumas leituras, que me qualifica para fazer esse trabalho que vocês estão vendo. Se vocês acham que ele está muito, ó, eu não tenho a pretensão de falar que eu sou superior a nenhum jornalista. Agora, eu acho que o trabalho é digno. Eu acho que o trabalho é. Tanto é que tem, nesse momento, 355 pessoas vendo essa live. Então, eu acho que dá, sim, para fazer, cara. Agora, com relação a eles deixarem ou não deixarem, não tem porquê. Como eu disse no começo, a lei faculta. Um abraço para o Paulo Roberto Melani, lá de Pato Branco, que é o pai do André. O Igor Inácio pergunta por que tanta perseguição contra o Palmeiras, Conrado? Ele deve estar falando dessa palhaçada que a ESPN fez hoje. Palhaçada. Eu admito que eu tinha, sabe, já passado, sei lá, uma régua, falar assim, ó, nada do que esses caras fizerem vai me irritar mais, porque eu não espero mais nada desses caras. Mas aí a gente vê a maldade. Então, acho que todo mundo deve ter visto, se não viram, foi o seguinte. Eu vou procurar aqui, eu vou achar isso, tá fácil. Eu vou achar rapidinho isso aqui, eu vou colocar na tela para vocês verem. Vamos lá. Uma matéria que saiu hoje na ESPN, um desses programas aí de como fala? De mesa redonda, né? Achei. Vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Como é que faz aqui? Aí, agora vocês estão vendo, né? Dá para ver? Então tá escrito o quê? Aqueles slides parados, né? Final do ano vai ter o quê? Hepta, Flamengo ou São Paulo? Pressupondo que o Flamengo é hexa, né? Então 87, que a justiça já definiu que é do esporte, a ESPN dá para o Flamengo. Hexa, ou seja, o Palmeiras. Se o Palmeiras campeão vai ser hexa, ou seja, o Palmeiras só tem 5 títulos brasileiros, não 9. Como diz a CBF, que é o órgão oficial, que você pode concordar ou não concordar com a CBF, mas ela é o órgão oficial. Assim como a FIFA, né? Então, peraí. A FIFA é o órgão oficial, e eles falam que o Palmeiras não tem mundial porque não está no site da FIFA. Não está no site da FIFA, mas está reconhecido numa ata oficial de reunião deles lá e cacete. Eles só não põem no site porque eles não querem. Porque a FIFA já reconheceu o Campeonato Mundial do Palmeiras. Mas então é órgão oficial que vale? Porra, a CBF fala só pro Palmeiras que não vale. Então eles põem um asterisco, né? No caso, eles botaram uma setinha ali, Hexa, Palmeiras. Deca, se contar Taça Brasil e Robertão, e depois Robertão, entre aspas. Quer dizer, um desdém com o Palmeiras tão absurdo. Eu admito que eu fiquei revoltado com essa. Com essa telinha que eles colocaram, porque mostra maldade, que mostra vontade de ser babaca, mostra vontade de ser, sabe, torcedor clubista num canal que deveria ser imparcial. É por isso que a gente faz esse trabalho, rapaziada. É por isso que a gente faz isso. A gente faz esse trabalho que é para. Sabe, já que é para ser parcial, vamos ser parcial declaradamente. Então eu declaro, eu sou parcial palmeirense. Então quando você está me vendo, você sabe que eu estou com viés palmeirense. Então quando eu estou cheio de esperança, quando eu estou falando que o Palmeiras vai ganhar, vocês sabem que dentro dessa opinião tem uma. Aquele quê de torcedor. Então você já dá o desconto. Ao passo que quando um jornalista está dando a opinião dele, você parte do princípio que ele está sendo imparcial. E ele está sendo clubista. Ele está sendo sacana. Então aí você pergunta por que que eles são tão por que tanta perseguição? Porque eles são clubistas, porque eles são maus profissionais, porque eles se colocam com o microfone na mão, eles se dão o direito de se comportar como torcedores e falta a chefia para isso, falta o editor, falta o dono da emissora chegar e falar que merda é essa que vocês estão fazendo. Vocês vão ficar brincando de boteco aqui, de torcedor, de ficar zoando. Às vezes, tem quem fala assim, pô, mas é isso que dá audiência. Afinal de contas, nós somos o principal rival do clube que tem mais torcedores. Então, zoar o Palmeiras, ser sacana com o Palmeiras, dar munição para a corintiana, é o que dá mais ibope. Se a gente fosse mais numeroso, ia ser o contrário, talvez. Agora, também tem toda uma questão histórica. Eu sempre menciono aqui, existe um estudo feito na década de 90, que pega desde a década de 20 do século passado, quase 100 anos, a perseguição da imprensa contra o time dos imigrantes italianos, pelo fato de serem imigrantes italianos. E isso ficou enraizado em todas as redações. Então, o Palmeiras sempre foi o clube perseguido pela imprensa. Aí fala assim, pô, mas palmeirense tem mania de perseguição. Não, cara, o cara que fez esse estudo é São Paulino. E ele mostra um por um ali, cada caso absurdo de perseguição, na época dos jornais escritos ainda. Antes de rádio, antes de televisão. Então, e essa praga foi se disseminando. Então, é histórico. É histórica essa. Então, se vocês que tiverem curiosidade, procurem aí no Google Imigração e Futebol, o caso Palestra Itália, a tese do José Renato, eu sempre esqueço sobre o sobrenome dele, o autor da tese se chama José Renato, é uma tese de sociologia da Unicamp. tá? Procure aí no Google que vocês vão entender um pouco mais. É uma leitura rápida, tem 30 e poucas páginas, e vocês vão entender muito de por que a imprensa persegue o Palmeiras. Luiz Martini fez aqui um superchat. Ele pergunta se eu acho que o Filipão já está testando algo diferente com posicionamento, como o Jean e o Diogo Barbosa, ontem, por exemplo. Sim, o Diogo Barbosa foi um claríssimo teste do Filipão. O que que ele fez com o Diogo Barbosa ontem? Ele colocou ele no lugar do Dudu. Então o Palmeiras estava jogando num 4-2-3-1. Ele tira o Dudu e põe o Diogo Barbosa. Mas o Diogo Barbosa, ele jogou mais retraído que o Dudu. Embora ele tivesse alguma liberdade para ir para frente, tanto que no final ele até teve uma chance dentro da área, só ele e o goleiro. Mas ele estava jogando de terceiro volante, ele fechou o meio. Então ele passou a jogar no 4-3-2-1. Ou de repente um 4-3-1-2. Né? Porque quem ficou na frente daí foi o Lucas Lima e o. Saiu o Dudu, ficou o Johan. Mas o Johan mais avançado. Mais encostado no Deverson. Então era quase um 4-4-2 com três volantes. Né? Usou-se muito na década de 90. Faz falta ver o jogo no campo, né? Para a gente ter a certeza de exatamente como ficou posicionado o time. Vendo pela TV fechada é sempre um pouco mais difícil. Mas de toda forma, está claro que ele está fazendo testes, que ele está fazendo experiências, e ele está vendo, é aquela história de ver o que cada jogador pode oferecer de melhor para extrair o que cada um tem de melhor. Então, talvez ele esteja mostrando também que ele não está muito satisfeito com o Diogo Barbosa, não. Que ele está, de repente, tentando ver, pô, e se eu botar esse cara aqui, será que ele vai funcionar melhor? Então, pode ser, sim. Cairon, ele pergunta, seria melhor enfrentar o Colo-Colo ou o Corinthians na próxima fase da Libertadores? Claro que o Colo-Colo. Porque, por pior que esteja o Corinthians, é derby, cara. É derby. E a gente pode ir do céu ao inferno. Se a gente ganhar, porra, é épico. A gente lembra dos derbys da Libertadores até hoje, assim como, né? Quem viveu aquela época de 99, 2000, que a gente passou por eles duas vezes, as duas nos pênaltis, foi espetacular. A gente pode reviver isso. Então seria espetacular novamente. Coisa para se lembrar daqui 20 anos de novo. Só que o risco de perder é muito maior do que se for do Colo-Colo. E se perder ainda, a gente vai escutar pra cacete. É nossa vocação, é a nossa função primordial ganhar do Corinthians. Para que que existe o Palmeiras? Para ganhar do Corinthians. Mas a gente também quer título. E nesse momento, escolher entre enfrentar Colo-Colo ou Corinthians, pô, é claro que o Colo-Colo é um time muito pior. E não tem aquele componente de rivalidade que iguala os times. O Corinthians também é muito pior que o Palmeiras. O Corinthians tem um time no mesmo nível do Colo-Colo. Só que tem um nível, a questão da rivalidade, que faz com que as coisas se igualem. E aí a chance do Palmeiras ganhar do Corinthians é menor do que de ganhar do Colo-Colo. Então eu diria, se der Palmeiras e Colo-Colo, se o Palmeiras passar pelo Cerro, tem que deixar sempre isso claro, né? Se der Palmeiras e Colo-Colo, é 80-20 para o Palmeiras. Se der Palmeiras e Corinthians, sei lá, 2/3 Palmeiras, 1/3 Corinthians, 66-33. Que é uma chance muito boa, mas eu prefiro jogar com 80% de chance do que jogar com 66. E lógico, esses números eu estou chutando, é coisa, né, não tem como você medir isso. Mas no, o feeling é mais ou menos esse que eu tenho. E cada um, óbvio, cada um tem a sua própria. Por isso que você perguntou, né? Acho que você deve ter a sua própria opinião, seus próprios números aí, qual a chance do Palmeiras ganhar se for um e for outro. Para mim é isso, é 80-20 com o Colo-Colo e sei lá, 66, 33 para o Corinthians. O Palmeiras é favorito contra os dois, mas eu prefiro ser mais favorito, entendeu? Vamos lá. Fernando Lima, um grande abraço lá de Maringá. Ah, olha a pergunta do Thiago Padrinho Ricarte. Ele fala assim: qual é o impacto das novas mídias em detrimento do monopólio dos grandes conglomerados neste cenário provinciano do jornalismo esportivo? Cara, o impacto é o seguinte: a gente nota que às vezes a gente pauta eles. Eles estão prestando atenção na gente. E o que a gente fala aqui, eles começam a levar em conta. Então a gente, de certa forma, a gente alimenta um pouco o que eles falam. Assim como eles alimentam o que a gente fala. Então está tendo um novo tipo de intercâmbio de opiniões com o surgimento dessas mídias paralelas, independentes, como a nossa. Em termos econômicos, é nulo. A gente é absolutamente nulo. A gente não representa nada em termos econômicos. Mas em termos de influência, sim. Alguma coisinha já a gente já nota, já observa. A própria Verdade já serviu de fonte e de exemplo em várias matérias da TV. A gente citaram, ó, saiu no Verdade, o site palmeirense, saiu isso. Então, isso está acontecendo. É claro que esse é um fenômeno ainda recente, mas com o avanço rápido da tecnologia, hoje qualquer um pode fazer um negócio muito mais bem elaborado, graficamente. E isso tudo passa a ser uma ameaça para esses caras, sim. Aí qual é o caminho? Esses caras vêm e pegam o comunicador amador e, de alguma forma, aproveitam no canal de grande mídia. O que eu já adianto que isso não vai acontecer com o Verdazzo. Porque o Verdazzo é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Meus patrões jamais serão os conglomerados de comunicação. Eu tive já uma experiência na ESPN que foi muito desagradável e foi definitiva para eu saber exatamente o que eu quero. E eu quero trabalhar para a torcida do Palmeiras. É claro, cada um tem seu caminho, cada um faz suas escolhas. Eu não estou recriminando ninguém que eventualmente faça esse caminho. Não tem problema nenhum, estou falando para mim. A minha proposta, que eu espero para mim, para minha vida, é trabalhar para a torcida do Palmeiras. Não para patrão, para editoria aí que manda falar mal de tal time porque não assinou o contrato, não sei com o quê, sabe? Isso eu nunca vou fazer. O Marco Cirino disse que você é da NASA, viu, Thiago Ricarte? Porque fez uma pergunta dessa. O Fábio Queiroz pergunta por que que eu saí da ESPN? Eu já contei essa história algumas vezes. Eu saí da ESPN por causa de um episódio muito mal explicado, muito mal conduzido, que foi quando resgataram uns tweets antigos daquela repórter do Sport TV, aquela moça chamada Ana Thaís, e estavam massacrando a moça no Twitter, massacrando. Pegaram os tweets de quando ela era, acho que antes dela entrar na faculdade de jornalismo, 2009, 2010, negócio assim, e ela, torcedora do Corinthians. E ela não teve o cuidado de apagar os tweets antigos quando ela se tornou uma profissional. E aí, os tweets dela, tweet de torcedora do Corinthians. Porcada, não sei o quê. E aí, ela era setorista. Ela era setorista do Palmeiras, sendo corintiana, e já tinha um certo mal-estar dela com a torcida, porque a torcida percebia um certo corintianismo na forma dela cobrir o Palmeiras. Mas até aí, a torcida vê corintianismo até em quem é palmeirense, né? Mas o fato é que descobriram esses tweets e aí começaram a dar retweet, dar retweet, dar retweet. E, pô, quando eu abri o Twitter, quando eu comecei a ver o que estava acontecendo, uma avalanche, estavam massacrando a moça. E aí eu fiz um comentário, eu falei, olha, eu peguei o tweet dela. Essa moça não tem mais condição de ser setorista do Palmeiras. Eu acho que a Globo, a Sport TV, né, tem que remanejar ela para o Corinthians, para outro lugar. Não dá, não tem mais condição de ficar no Palmeiras. E aí o pessoal da ESPN, aliás, os meus colegas blogueiros dos outros clubes, eles tinham muita bronca minha, né? Eu não fiz amigos na ESPN, porque eu tinha uma audiência muito grande. E eles, sei lá, não lidavam muito bem com o fato de eu ter uma audiência tão grande. Porque a gente tinha os números, né? De quem dava mais audiência, etc. Eu lembro que eu fiz um post sacaneando o Aidar, criticando o Aidar, né, o presidente de São Paulo. O blogueiro de São Paulo ficou louco comigo. Quis fazer minha caveira para a direção da casa. Ó, post sensacionalista. A ESPN não pode se dar, fazer esse nível de post, falar de nível na, né, ESPN, quem vê hoje, né? Então eles tinham, sabe, muita bronca minha. Outros assuntos têm um pouco a ver com política também. Eu acabei ficando isolado desses caras. E então já tinha uma predisposição muito grande dos blogueiros, né? Não digo da direção, hein? A direção, isso eu tenho que falar, nunca me direcionou a nada, nunca vetou nada, nunca influenciou na minha linha editorial. O meu blog lá dentro era meu, era mesmo. Eu escrevi o que eu queria. Mas, enfim, diante dessa situação de mal-estar que acabou se criando, quando teve esse episódio com a Ana Thaís, eles foram muito covardes, mas muito, muito, muito covardes. E eles começaram a dizer, eu não vou citar nomes, tá? Mas eles começaram a falar que eu tinha incitado a violência da nossa torcida contra a moça. Pô, o fogo, já estava pegando fogo fazia mais de 2 horas quando eu entrei para fazer o comentário. Aí eles falaram assim, pô, mas você tem 40 mil seguidores, na época eu tinha 40 mil. Você tem 40 mil seguidores no Twitter, quando você faz isso, você dá uma dimensão maior. Eu falei, ah, meu, tava um massacre virtual. E ainda o que eu falei foi no sentido de apaziguar, falei assim, meu, tira ela e acabou. Sabe, não foi para falar, olha que filha da puta, olha o que ela falou, nada disso, nada disso. Não xinguei ela, não falei nada. Tanto fizeram que a direção da ESPN me tirou do blog que era o segundo mais lido em page views. Eu só perdia para o carinha do Barcelona, que escrevia todo dia. Eu escrevia, acho que, 2 posts por semana. Ele escrevia todo dia, por isso que ele tinha mais do que eu. De view por post, eu era disparado o melhor. E mesmo assim, eles me tiraram por causa disso. Então foi essa a minha passagem pela ESPN. E eu fiquei muito decepcionado com os caras, é lógico. Agora, não quer dizer que é por isso que hoje eu fiz uma crítica tão forte com a ESPN. Porque eu faço esse mesmo tipo de crítica com o Sport TV, faço esse mesmo tipo de crítica com a Fox, faço esse mesmo tipo de crítica que eu fiz hoje com esse post canalha que a ESPN fez hoje. Quando o Sport TV faz, vocês sabem, eu critico do mesmo jeito. E assim por diante, todos. Então não tem nada a ver com eu ter passado por lá. Espero que vocês tenham entendido a história. Contei a história. José Jean pergunta se o Palmeiras pode ser prejudicado por causa do fim do esporte interativo. Tem um vídeo que eu fiz há cerca de 2 semanas, José Jean, que fala sobre isso, tá? Depois que acabar essa live aqui, você procura aí nos vídeos passados, que é um vídeo curtinho, tem 6 ou 7 minutos, que eu falo bastante sobre isso. Ó, tem gente que lembra da situação lá da moça e que lembra que quando eu tuitei já tinha 2 horas de linchamento virtual em cima dela. E tinha mesmo. Aí tem gente que tava, tá testemunhando aqui que foi isso mesmo. José Jean faz outra pergunta linda aqui. E a Rakuten vem mesmo pro Palmeiras? Vou falar para vocês. Parem de inventar moda. Tem nada de Rakuten no Palmeiras. Não tem nada. Então, sabe o que aconteceu? O Palmeiras contratou um japonesinho que joga muita bola. Um moleque bom de bola. Aí algum gaiato foi lá e falou assim: não, tem uma estratégia por trás disso, que não sei o quê. Gente, pode até ser que tenha, que venha a ter lá no futuro. Mas nesse momento, o Palmeiras é refém da Crefisa. Refém. Principalmente se a eleição agora de novembro se concretizar a reeleição do Maurício Valiotti. Então não vai sair a Crefisa, não vai entrar a Rakuten e tirar a Crefisa. A Crefisa hoje é dona do Palmeiras, dada a posição submissa do nosso presidente. Então, sabe, isso de Rakuten no Palmeiras, porque contratou um japonês que é do mesmo grupo, que não sei o que. Sabe? Aliás, estou vendo muito sensacionalismo em cima disso. Cada um sabe o que faz, mas eu não concordo com esse tipo de coisa. Um abraço para Juiz de Fora. Olha, não estou citando nome nenhum, não, viu? Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta aqui. Você acha que o Guerra volta a jogar? Ué, lógico que sim. O Guerra estava lesionado, voltou da lesão, teve uma cirurgia, se recuperou e está à disposição do Felipão. O Felipão pode pôr ele a qualquer momento, ele é um puta jogador. Puta jogador, tá? O Reinaldo Bianco disse que a Crefisa é parceira. Ah, cara, depende do seu conceito, cara. Eu não vejo numa empresa cuja dona põe a faca no pescoço do patrocinado uma relação de parceria. Tipo, ou ganha o fulano de tal, ou eu tiro. Isso não é parceria. Isso não é parceria. Parceria com o clube. É parceria com o Palmeiras. É parceria com o político. Então, a Crefisa é parceira do Maurício Valiotti. Isso talvez ela seja mesmo. Ela não é parceira do Palmeiras, não. Indique livros sobre o Palmeiras, pediu o Verde Palestra. Boa. O melhor livro já escrito sobre o Palmeiras. Eu falo isso com. Assim, eu não li todos os livros sobre Palmeiras, mas de todos que eu já li, eu não tenho a menor dúvida que o melhor de todos chama-se 1942, O Palestra Vai à Guerra. Anotem aí. O autor é o Celso de Campos. E ele conta toda a história da mudança de nome do Palmeiras, Palestra para Palmeiras, em 1942. Toda a conspiração São Paulina para roubar o nosso estádio. Olha, e é um livro que, além de ter sido muito bem escrito pelo Celso, fruto de uma pesquisa muito séria dele, porque, além de tudo, ele é historiador. Então, ele fez uma pesquisa muito séria. Tá tudo documentado, não é de entrevistou o velhinho, sabe, que está falando. Também teve isso. Mas é tudo muito bem documentado. Tem, sabe, tudo, matéria de jornal, tudo. E, além de tudo, é uma obra que tem um acabamento gráfico primoroso, um trabalho gráfico, um projeto gráfico de extremo bom gosto. E quem assina esse projeto gráfico é o Gustavo Piqueira. E o Gustavo Piqueira, além de ser um cara que trabalha com artes gráficas, com projetos gráficos, né, ele também se aventurou com o teclado, digitando e escrevendo. E ele também escreveu um livro, esse já é outro tipo de livro, Já é um livro bem mais leve, bem mais gostoso de ler. O 1942, você lê tenso, você lê, sabe? Parece que você está no meio do jogo. E esse Coadjuvantes, que é o livro do Gustavo Piqueira, chama-se Coadjuvantes. É um livro bem mais fininho, é uma leitura leve, agradável, sabe, descontraída, em que ele se coloca como narrador da história, narrador da história, não do jogo. E ele conta a adolescência dele durante a época da fila do Palmeiras, entre 76 e 93. Então, todas as aventuras dele para ver o Palmeiras, e aí o Palmeiras sempre perdia no final, e ele faz isso de um jeito engraçado. Então, é muito agradável de ler, é muito divertida a história, e ela termina, claro, com o Palmeiras sendo campeão em 93. Então, vale a pena. Chama-se Coadjuvantes. E o autor é o Gustavo Piqueira, que também é o cara que assina, como eu disse, o projeto gráfico do 1942, o Palestra vai à Guerra, que é um livro tenso, é um livro pesado, mas é o melhor livro já escrito sobre o Palmeiras de todos que eu já li. Lucas Pereira pergunta: você é a favor do Mustafá? Mas nunca! Nunca! O Mustafá é o pior mal que já aconteceu para o Palmeiras. É bom deixar isso bem claro. Por quê? Porque hoje eu sou um crítico da Leila Pereira, e a Leila Pereira, estrategicamente, está se colocando como a antítese do Mustafá, a inimiga do Mustafá. Então, quem está contra ela é amigo do Mustafá. Então, fica fácil ganhar a simpatia de quem não entende direito a política do Palmeiras usando esse truque, esse estratagema. E é muito baixo esse estratagema. Eu sou absolutamente contra o Mustafá. Eu detesto o Mustafá. E o Mustafá está contra a Leila. Percebem como é complicada a política do Palmeiras? Não é porque o Mustafá é a pior coisa que já aconteceu na história do Palmeiras que ele vai estar sempre do lado errado. O que a Leila está fazendo? Ela está se colocando numa posição de ficar dos dois lados da mesa, patrocinadora e patrocinada. Vocês percebem como isso é totalmente errado? Ela não pode ser patrocinadora e presidente. Eu adoro o dinheiro da Crefisa. Eu quero que a Crefisa fique como patrocinadora do Palmeiras o resto da vida, nesses padrões que ela está pagando hoje. Sensacional. Só patrocinadora, eu não quero ela presidente. É só isso. Se ela se contentar em ser patrocinadora do Palmeiras, pode continuar fazendo live, falando gente, não sei o quê, que meu Palmeiras. Pode fazer o que quiser, vai, paga lá os milhões ali, abate do imposto de renda. Ela fala que ela rasga 80 milhões por ano, rasga nada. Mais a metade, quase metade disso é o governo que acaba pagando em dedução do imposto de renda, né? Então não é bem assim. E esses jogadores que supostamente a Crefisa compra, o Palmeiras tem que pagar a Crefisa de volta. Palmeiras é devedor da Crefisa nesse momento, por causa desses jogadores, porque mudou o contrato. Inclusive, esses aditivos estão sendo julgados hoje ou amanhã, né? Porque eles fizeram uma manobra contábil ali. Era tudo errado. O André Cato quer que eu seja o presidente do Palmeiras. De jeito nenhum, cara. Você não sabe pelo que passa um cara que senta naquela cadeira. Eu quero distância disso, cara. Eu não quero nem ser sócio. Eu fui sócio, fiz uma breve carreira política lá dentro e não desejo isso para ninguém, cara. Tá sem estagiário de perguntas hoje? Na verdade, o Paulo Marques, eu tô muito gripado e eu tô com falta de concentração. Então, eu não consegui fazer uma pauta para desenvolver, como eu sempre faço, para depois entrar nas perguntas. Vocês já notaram, eu já entrei direto nas perguntas. Quem está fazendo a pauta do programa são vocês. Então, eu estou usando vocês para construir a pauta, porque eu estou muito prejudicado hoje. Aí, lendo o que vocês estão falando e respondendo, fica mais fácil para falar. Walter Ribeiro Júnior pergunta se eu já vi alguma foto da Leila criança com a camisa do Palmeiras. Eu nunca vi nenhuma foto dela criança de jeito nenhum. Muito menos com a camisa do Palmeiras. Frequentava as Alamedas? Frequentava bastante. Vi cada coisa ali que você não tem noção. O Kleber Silva diz que tem respeito pelo Gagliotti. É, talvez você não conheça exatamente, todas as atitudes do nosso presidente. Ele não é de todo uma má pessoa. Só que ele fez escolhas terríveis. Ele fez escolhas muito ruins e ele conseguiu fazer com que todos os amigos que ele fez na gestão passada, quando ele era vice-presidente, hoje tenham construído um. Dá para usar essa palavra assim, ódio dele. Então, quando se fosse só um, aí você podia falar, ah, mas isso aí é coisa dos canais, mas são todos. Então você tinha um grupo de gestão ali montado que fez o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, e de repente só ele ficou e todo esse grupo foi colocado de lado e esses caras hoje odeiam o Maurício Gagliotti. Isso já diz bastante sobre a situação. Por que deixou de ser sócio só por causa da política? A política acaba conduzindo tudo lá dentro, tá? O ambiente lá é inóspito. Você vai num clube, você fala assim, pô, vou lá no clube para relaxar, para me divertir, para tomar uma cerveja, para dar risada, para levar minha família. É inóspito lá dentro. É um ambiente selvagem. Não é saudável. Então, por que que eu vou ficar pagando um clube? Se eu já não tenho mais pretensão política lá dentro. E vou falar para você, eu tinha pretensão política? Lógico que eu tinha. Para que que eu tinha pretensão? Para ajudar o Palmeiras, que é a coisa que eu mais amo depois da minha família. Se eu não tenho mais pretensão política e não é um local onde vai servir de clube para mim, onde eu vou poder relaxar, curtir, para que que eu vou ficar lá dentro? Para mim, passa o trator naquela merda. Para mim, a terra, aquelas piscinas, derruba tudo, só deixa o estádio. O estagiário tá perguntando se seleciona os abraços. Seleciona. Puta, pior que já tá na hora de acabar já. Ah, vamos usar. Você fez alguma coisa? Se você não fez, a gente vai acabar já. Se você fez, a gente faz os abraços. Deixa eu ver se você fez. Não fez, né? Então não faz, não precisa. Como eu já fiz a live hoje, olha, passou a hora, eu nem vi, já deu 9 horas já. Como a gente fez praticamente a live inteira interagindo, eu acho que hoje vocês vão me perdoar se não tiver abraço, certo? Não, não é que o estagiário dormiu, não. O estagiário foi muito bem hoje, tá, Ivan? Na verdade, a missão dele era selecionar as perguntas e eu que mudei o roteiro aqui. Falta de educação minha, por sinal. Desculpe, viu, estagiário? Tá todo mundo mandando abraço. Aqui abraço para todo mundo, cara. Principalmente meus amigos que estão mandando abraço aqui. Eu não vou falar todo mundo, senão eu vou sair daqui 15 minutos mandando abraço. Então eu vou encerrar. Queria agradecer a todos vocês aqui pela companhia. Não fiquem bravos que eu não vou mandar abraço personalizado hoje. Vocês estão vendo a situação. E a gente volta na quarta, então, com jogo. Palmeiras e Botafogo, direto do Allianz Parque. Eu e Bruno Zaniolo estaremos fazendo mais uma transmissão. E na quinta-feira, mesa 42, lá no Armada, na Armada Palestrina. Tá? Então, mesa 42, quinta-feira, a partir das 20 horas, lá na Armada. Feito? Obrigado, rapaziada, pela companhia. E até a próxima. Saudações alviverdes a todos. Está ao vivo ainda? Está ao vivo?